adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Adoramos, ó Senhor. Te adoramos.